inferno se valeu o tempo que perdeu tentando achar uma resposta certa, a solução. Olhe pra você e diga pra que tanta solidão, sem rumo, maltratar o coração. Pra que viver assim? Filho, estou aqui, me dá seu coração. Me dá seu coração. Te dou minha paz, devolvo seu sorriso. Quero segurar pra sempre a sua mão, pra te conduzir na minha luz, no meu amor. Olhe pra você, não dá mais pra colar o que restou de um coração ferido que sonhou com a resposta certa, a solução. Olhe para mim em meio à dor, estou a te guardar, estou a cada dia te chamar. Escute a minha verdade e a luz, ao amigo que o céu contou.